Aí, chega e se acomoda, hoje a viagem vai ser longa. Liberdade, ô, droga do inferno, pra da onda então vem. Não deixa tuas raízes serem fardo, faz igual o slam pra meca. Se curva, filho ingrato, é quase uma missão, vim pra descrever o mundo. Eu vejo em cada olhar uma cena de filme mudo. Tem corte, ritmo, teor, tipo íntimo. Guardando segredos vão pra um desfecho típico. Hoje fez aquele sol, lembrei da alvorada 9-5 terminal. Consequentemente eu me pergunto o que é fundamental. Falei que não esquecer, né? Salve meu parceiro Sal. A vida traz momentos bons, é bom lembrar. Arrependimento e reações também é bom lembrar. Campinho eu tenho todo mapeado, estilo Prison Break eu trago o corpo tatuado. Reverência ao tempo, luzes da ribalta, olhos no asfalto, a realidade quase salta. Força pra entender, resistir e confrontar. Espírito sem luz, vai, pede pra parar. Eu sei, estamos de encontro à maré. É a força que vem da raiz. Tenta entender. Demandas tem, arrastar as correntes pra cá. A essência da lágrima é o mar. Quero eu buscar. Adivinha, som de campainha, 7 horas. Portadoras da anunciação, 3 senhoras. Acordado eu tô, só que eu vou ignorar. Aqui ninguém vê nada menos testemunha de Jeová. Povo sofredor e reincidente no pecado. João 3,16 deu filho de recado. Nas camisas vem escrito saudade eterna, promiscuidade, segundo o nome dessa terra. Darwin, espécies em evolução provada, seleção natural. Aqui as mina mais bolada, celulares, touchscreen, fita dominada, imposição aceita de consumo. Dobram as jornadas que é trabalho. Tem trabalho, aceita e se conforma. Os Che Guevara acordam resistência e dormem na marola. Aqui é tudo singular, único, só vi pra ver. O senso vem catalogar e volta sem entender. Eu sei, estamos de encontro à maré. É a força que vem da raiz. Boy, um salve a Guerra Fria. Quem viver verá é nós, um leão por dia. Tropa inimiga lembra vida e sensação. Máscara e casaca que só tem soldado bom. Olhos tem, luzes tem, tem ostentação, irmão. Covardia tem também, só não lança a mão. Porque mexeu com o que não é seu, é bom ter jeito de repor. Quem não guia a massa aqui no bonde, amigo, é cobrador. Um toldo miscado e neon é puteiro. Amante de aluguel e filhas do desespero. São meninas, cada uma com a história mais louca. Escuta e sente o drama, é pra nunca beijar na boca. Eu sei que um dia cê me disse que os horários alterados são fuga pros meus medos, é que nem sempre é verão. À noite eu vou compondo, recriando o que ficou. Mudaram as estações, é que nada mudou. Eu sei, estamos de encontro a mais.